Previsão do tempo. Oferecimento CEMIG. Bom dia, alegria, sua manhã com muita. Muito bom dia para você, 8 horas e 20 minutos. Essa é a Rádio 13 de junho, este para você é o show da manhã, da sexta-feira. Tô abraçando você que me ouve na cidade, em toda a nossa região, pelo Brasil, pelo mundo, para você ouvir e sentir o clima. Em nome da funerária Teoflotone, a mão amiga de todas as horas, na rua Coimbra, lá em Central de Minas. Ligue 3243-0337 e faça o seu plano funeral com assistência em todo o nosso país. Confira, hein? YL 311. Rádio 13 de junho AM, 790 kHz. Música, informação e prestação de serviço. Mantena, Minas Gerais, Brasil. Brasil. Um veículo de comunicação. Rogério Faustino. Som para você ouvir na programação da Rádio 13. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, clima de final de semana já pintando no ar e você ligado aqui dentro do show da manhã. 8h19. Grande abraço para você, meus amigos. Grande abraço para você, minhas amigas. Aqui dos estúdios da 13 para você, na Margarida Monteiro, no centro de Mantena. 8h19 para o Café Bonzão, o café mais gostoso da cidade, o puro sabor do café. Para ser bom, tem que ser o Bonzão, o café da família. E também com a gente, Supermercado Almeida, final de semana chegando. E já sabe que lá hoje e amanhã tem para você o final de semana top do Supermercado Almeida. Muita economia para você e para a família. Passe lá para conferir. Marcelo Santos é show. Show da manhã. Todo mundo ligado, todo mundo ouvindo. Bom dia para Alverina Gonçalves. Bom dia, Alverina. Um abraço. A Leni Antero, bom dia. Lorena, beijo no coração pra vocês. Obrigado pela audiência. 8h22, vem comigo, vem com a 13, dentro do show da manhã. Break, change me, baby, but look at where I...